Salvador, voo no 817, sente informação eco. Autorização de tráfego Guarulhos. Voo no 817 para Guarulhos, autorizado 360. Ecoagem da pista 10 com curva à direita. Dael, mantenha a radial 198 até 80 milhas, após o Acrate. Na CRAT intercepta peso 14, prossegue conforme o plano. O controle 1 no 9 decimal 8 e aciona 5425. Autorizado 360, decolagem da pista 10 com curva direita. Saída da EL até na radial 198 até 80 milhas. Após CRAT, a Upper Sulu 14. Transponder 5425, controle de saída 1 no 9 decimal 8. Voo 1817. Correto, time pronto. Chamará pronto, voo 1817. Time 8. Salvador. Salvador, voo no 817 no portão 5 para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi, voo no 817. Cidadão,